Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma temporada. E a de putaria está aí, mano. Eu sou o Joel Suki e eu invoco o bêbado branco de olhos vermelhos. Que eu pensei, mano, e minha noiva me disse: ou você deixa o médico um pedaço ou eu queimo essas porcaria tudinha. Ameaça. E quem fala é o Vitor Ferrolho. E eu dou mais um para todas as criaturas. Meu Deus! Aqui é Talos. De macho, tá cagado de mal, mas se fosse mais um turno, mancho, eu tinha ganho, mano. Desculpa do cara, sempre assim. E eu sou o Neto Maru e eu nunca vi o Manel ganhar de ninguém. É o que mais perde pra mim, fica com o Faldei inteiro. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o maior TCG jogado do mundo inteiro, o Magic the Gathering. Falou bonito, falou bonito. Não, é o Battle Scenes, Marvel. Agora é Battle Scenes, vamos e meio. Honey, I'm home. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou de PS1, né? Todos os jogos clássicos do PS1. Sim, mais um episódio de saudosismo, né? A gente reviveu ali os momentos do PS1 na época que ela era o auge, né? É doido, mas a galera parece que ficou maluca ali, porque foi um recorde de downloads, né? Na primeira semana. Tu é louco, bicho. Afinal, esses temas que unem saudosismo e tecnologias do passado sempre marcam os ouvintes, né? E vamos para os recados semanais. Nada mais justo do que a gente lembrar o pessoal de curtir a página do Azileitor, né? No fb.com/Azileitor. Sim, a gente pede toda semana, né? Pra galera curtir ali, porque é uma moeda de troca, né? Uhum. A gente publica lá o programa pontualmente, né? Já tem um tempo que não atrasa, isso é uma virtude grande, né? Vitória, né? E em troca você só precisa lá curtir a postagem, compartilhar pros seus amigos, que já tá valendo, né? Pois é. E seguir também a gente no @azileitor no Twitter e acessar, sim, o site, né? O azileitor.com.br. Isso aí. Uma das coisas mais importantes, porque além do próprio AzilaCast, tem muitas matérias, vídeos, várias outras coisas lá no site, que é bastante interessante também pro pessoal tá acompanhando. Exatamente. E se você quiser enviar um e-mail, envie pro azilacast@azileitor.com.br. E, sim, o mais importante, comprar pelos links do Submarino GTA V, né? GTA V ali fazendo sucesso, né? Até doido. Todo mundo que tem videogame hoje em dia tá falando só do GTA V, né? Se você ainda não tem, compre o PlayStation e compre o GTA V também pelo link aí da Submarino. É, né? Compre os dois, né? Se o cara não tiver ali. A gente continua com a campanha pra você indicar o Azileitor para os seus amigos e avaliem o cast lá no iTunes, né? Tem os links aí embaixo de tudo isso aí que a gente tá falando. É, a gente já colocou o link aí pra quebrar o seu galho, né? Pra você, não sei o que e tal. E onde é que gente fica? Tem o link aí embaixo, né? Pois é, a gente já quebrou esse galho aí, já dessa maneirada. A ZillaCast é mais uma vez facilitando pra vocês. E o primeiro e-mail aqui é do Robson Catunda, de Fortaleza, Ceará. Sensacional esse podcast sobre cultura japonesa, mas não é sobre esse cast que quero comentar, vigi. E sim sobre uma ideia que tive baseada na proposta de vocês fazerem algo periódico de League of Legends, vigi. Olha aí. Por que não voltar com o locadora do Azila? Inclusive, vai estar voltando, né, o locadorazão. Vê que o comentário do cara não tem nada a ver, né, ele só aproveitou a oportunidade pra cobrar a gente, né? Inclusive, vocês vão clicar aí no link que eu vou deixar aí embaixo, locadora do Azila, pra vocês verem o que é que tá surgindo por aí. O que é que está por vir, né? Tem coisa nova aí e tal. Pois é. Clique aí, se surpreenda. Mas além de gameplays de LOL, basear o canal em vários tipos de esportes, como jogos de luta, Street Fighter 4, The King of Fighters, e jogos de estratégia, LOL, StarCraft e tal. Até mesmo jogos de tiro, Call of Duty e Battlefield. Tu vê vê que aí o cara foi esperto e deixou a parada do LOL bem pra segundo plano, né? Rapaz, mano, vocês querem saber o que é que vocês fazem com um programa de LOL? Mas faz logo um programa de tudo junto, mano. Né? Não é, e pra tu ver qual é a época do gamer do cara, né, velho? Eu ia lendo o BF que ele botou aqui como Breath of Fire, velho. Que o cara ainda tá no espíritozão do PS1, de né? PS, mano. O cara ainda tá naquela hype e tal. Com isso, a variedade de vídeos ficaria muito boa. E também não ficaria um canal só pra um tipo de público. Bom, é apenas uma ideia para expandir o universo fazelístico. Abraços e tudo de melhor, olha aí. Teoricamente, diminuir o número de hipsters, né? Pois é, né, cara? Gilberto Tibeto Oliveira. O Tibeto deve ser o... Ah, aqui o cara botou Tibeto tudo junto, mas deve ser aquela expressão tipo Tio Beto. Tio Beto? É, que os sobrinhos deles devem dizer, né, Tibeto e tal. Taria. O maluco é mestrando em ciências da computação. Primeiramente, comanda o projeto do LOL. Vigi, de novo, mano, olha aí. Olha aí. A parte tem altas propostas aí do pessoal, né, várias dicas, mas aparentemente só de LOL o pessoal tá meio assim, né? O negado tá querendo expandir aí pra outras áreas e tal. Pois é. Mas a gente ainda tá trabalhando na ideia. Ainda não tem nada descartado nem confirmado. Bom, agora voltando ao assunto do Cash. Puta que pariu. Por mais que eu tenha feito parte da geração do Nintendo, esse console foi o que eu mais joguei e amei até hoje. Tá se referindo ao famosão PlayStation. É, pois é, PS1, né? Lembro que foi o primeiro console e único que comprei logo aos meus 16 anos. Que depois disso, né, ele obrigou a esposa dele a comprar, né? Bom, ele lembra que ele comprou com suor do trabalho dele de meio período, e isso aí é foda. Eu me lembro que também, quando eu comecei a trabalhar, um dos meus maiores objetivos de trabalhar era ter dinheiro pra comprar videogame e manter o videogame, né? Ué, os sonhos de consumo do cara, né? É, isso aí, no tempo que o cara era estagiário e tal, tinha quase despesa, né? Ué, bons tempos, né, vai ser daí. Pois é, isso aí, bons tempos. E coincidentemente aqui, o malandro trabalhava numa locadora / Lan House, que possuía tantos PCs quanto videogames no local. O bicho tinha sorte de trabalhar no famoso emprego dos sonhos, né? Não é, mano? Locador ou então loja de videogame, né? Isso aí é que na minha época eu tinha um sonho de trabalhar numa revista de videogames ali. Aí é aquele comento sobre o mito, né, que a gente falou, que pro cara poder ter o jogo salvo, né, na locadora, na época dos memory cards, precisava ser amigo do dono, é, né, mas... e tal. O cara que trabalhava, precisava fazer aquela média pra quando o cara voltasse lá da outra vez, a memória dele ainda existir, né? Ser chapa do Bel dele. Pois é. Ou pela necessidade da vaga para algum jogador ouro. Jogador ouro? Jogador, mano. Ouro? Como é isso? Jogadores que jogavam todo dia e podiam gastar mais espaço no memory card. Vixe, ainda tinha essa, mano. Pra tu ver como. Naquele tempo já existia cara visionário, né? O cara que tava lá todo dia ganhava o jogador ouro e tinha mais blocos do memória. O cliente ouro, né? Taria. Aí, mas tá. Não, isso é um. Vamos dizer, uma regra de negócio interessante, né? Pena que não existam mais tantas locadoras hoje pra poder fazer essa parada do cliente ouro, né? Não é? Um dos jogos que piramos e perdemos muita hora foi justamente o Soul Reaver 1, que o Jota ficou endoidando, né, lá no programa. Lembro-me que andávamos por cada canto daquele mapa de Nosgoth, pegamos os glifos secretos, espadas, íamos em partes que só para nós aprofundar, que para nós éramos só pra aprofundar o game. Isso era legal. Me lembro que quando saiu o Soul Reaver 1, cara, que era pro PS1, quem não tinha um computador um pouco melhorzinho pra jogar o Diablo e tal, ele tinha essa questão de explorar, mano, que era muito foda. Já o Soul Reaver 2 para PS2 foi legal e deu continuidade à série e tal, Legend of Kain. História, ele disse que o enredo é nota 10 e vale a pena completar a saga. Existem outros jogos aqui que foram marcantes pra ele, o próprio Digimon 3, esse aí também foi foda, o Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, o 8 também achava iradão. É, porque o 8 ele tem uma história mais romântica, né, não sei o que e tal. O 8 é aquela história ali, é muito doidona, mas o modelo, o 7 eu achei muito bom. O 8, na época que eu joguei, mas eu também achei fenomenal, mano. Aquele jogo ali ainda, talvez seja pela época, sei lá, era o auge que eu tava no PlayStation e tal. É. Aí ele lembra aqui do Crash de corrida, Yu-Gi-Oh!, Gran Turismo e por aí vai. Vou me despedindo para que tenham paciência de ler o meu e-mail, e é isso aí, até a próxima. Zero e barra. Zero e barra. Eu estaria que teve uma galera que reclamou nos comentários ali no Face que a gente falou de muito RPG, né, do PS1 ali. É porque é foda, né, mano? O PS1 ali teve muito, foi até doido, foi muito forte, mano, essa parada de RPG nele, mano. E era o que mais movia a gente, eu acho. Tirando os RPGs, a gente, eu acho que a maioria dos jogos que a gente tinha ou era The King of Fighter ou algum jogo baseado em anime, então... A gente falou de uma porrada de RPG, quando for na parte 2 não vai entrar mais os RPGs, né? Ou não tantos, né? Só alguns e pois tal. Tá, vamos ver. Anderson Cardoso, 29 anos, analista de sistemas de São Paulo, capital. Fala, Asilados. Programas são bem legal. Vocês citaram um game de pescaria que eu particularmente jogava muito. Era o Big Old Bass 2, Vigi. Eu acho que o título era esse mesmo. Eu acho que o título era esse. Em que você poderia pescar até um dinossauro? Não era esse jogo, não. Não era esse jogo, não. Porque aí já estaria demais. Na verdade, ele era um dos últimos mestres do game, vigitaria. Até hoje tem um memory card com todos os tipos de peixes, tartarugas e tal. É isso. Uma das sequências mais fodas que zerei foi o Medal of Honor. Vixe, foi clássico, mano, na época. Esse aí também era doido antes de ter essa parada do Call of Duty. Hoje em dia se resume ao shooterzinho genérico. É verdade, viu? Até é doido. Bem, vamos aos games que vocês não citaram, ou acho que vocês não conhecem. Esse primeiro que ele disse é que o Radio Glock eu não conheço. Como é? Aeronauts. Nunca ouvi falar. Jet Go. Jet Go é daquele lagartixa espião, é? Não, acho que esse aí é o Jax. O Boost a Move Groove 2. O Boost a Move ali do Super Nintendo era aquele joguinho das bolinhas ali, que o cara tinha o dinossauro e tinha que atirar nas bolinhas de cor igual ali. Eu acho que não, mano. Boost a Move era o de dança, mano. Não, do PS1 é que era de dança, mas o do Super Nintendo era esse jogo aí, dos dinossaurinhos. O Galerians, esse aí eu me lembro ali, que foi o foda também. Galerians era foda também. E finalizando esse e-mail que está gigante, meu querido e amado sempre foda, Wild Arms. Vixi, mano. Wild Arms é demais, ó, mano. Inclusive, o Wild Arms 2 ainda tem uma das aberturas que eu acho mais foda da história dos jogos do PlayStation, mano. É doido, mas é muito foda, mano. Inclusive, bote aí no... Pesquise no YouTube a abertura Wild Arms 2, a versão em japonês. Porque a versão americana é só um maluco lá tocando gaita. Cagou o pau com a abertura. Agora, a japonesa, meu amigo, aí vale a pena. O último jogo a ser zerado no meu console. Isso porque o disco já não rodava mais. Para vocês terem uma ideia da coisa, eu colocava o videogame de cabeça para baixo para poder rodar. Isso aí era normal, mano. Tá normal, mano. Isso aí, todo mundo fazia isso. E o bicho ainda travava, mano. E aí, mano. Então, aí realmente... já era mais sério, cara. Botar de cabeça para baixo e travar, porque já tava... Realmente o outro. CD tava com problema mesmo. É. Bom, tem muitos outros jogos estranhos, esquecidos e obscuros de onde saíram estes que citei. Se tiver segunda parte, farei questão de escrever sobre, olha aí. Um grande abraço pra galera asilada. PS, Metal Gear no Mega Drive. Pedro Senna, estudante de arquitetura, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostei muito do episódio sobre jogos do PS1, mas nem tem como falar dos vários jogos bons que ainda não entraram nessa lista. É porque, como a gente já disse, quando o episódio é muito bom, a gente deixa um pouquinho pro próximo episódio. Bom, ele diz aqui que tinha começado a jogar o Silent Hill no emulador logo antes de ouvir o cast. E dessa vez teve total motivação para terminar o jogo, que a gente também abordou bastante, né, o Silent Hill no último programa. Particularmente, nunca gostei muito de jogos como Antônio Galvão, Antônio Gavião, trocadilhozinho Tony maroto, Hawk, né? Tony Hawk e tal, é, tá certo. Sempre curti mais RPGs como Final Fantasy, Breath of Fire e tal. E aí, pra quem gostava de RPG e não gostava de Tony Hawk, né, o PlayStation era o console certo, né? Pois é. Já o Véspera do Parasita acabou sendo uma decepção pra mim, pois esperava muito mais de um game de estilo Resident Evil ou Sozinho no Escuro. Putaria, né? Essa parada dele traduzir os nomes, isso né? Isso aí faz pro... Isso aí é um negócio pro cara pensar, mano. Isso aí o cara exercitar o inglês dele ao contrário. Eu preciso do nome traduzido, tá? Eu acho que... E aqui o Baitolo botou Resident Evil, né? Era pra ser não casa é, maldita, né? Não é, mano. A residência do mal, né? Bom, o cast sobre magia foi ótimo também. Não pude enviar e-mail a tempo. Dando uma ideia pra tema, o famoso Chulo Mitos, né? É o famoso Cthulhu, né? Que, é. Na verdade, o nome Cthulhu, né, não, nem pode ser pronunciado pela garganta humana, né, mas é só na... É, então, qualquer porra que o cara falar perto disso tá valendo, é, né? Blu, blu, blu, blu. O cara fala assim, né? Lovecraft, né, que escreve as histórias dele. É um tema bom ali, Cthulhuzão. É um tema bom, a gente tem que chamar alguns participantes pra esse, né, porque o elenco padrão não gosta muito de ler, né, tem que chamar um reforço aí, tem que chamar o Sérgio. Tem que chamar o Kaique ali, né, que esse bicho vai que ele sabe invocar. Né, tem que chamar uma galera que já conseguiu concluir o ensino médio, né? Pra esse aí, mas a gente vai tentar agilizar isso aí. Barão Ferreira, 23 anos, Fortaleza, Ceará. Nosso ouvinte já clássico aí. Barãozão é das antigas. Agora um trabalhador respeitado e um amante fiel. Acaba mentiroso, né? Um amante fiel aí foi... Trabalhador respeitado até vai, né? Cara... É, trabalhador respeitado porque pode ser que o chefe dele ouça, né? Aí... Putaria. Vazilada pro Joel, vixe, meu. O cara já começou na aí. Putaria. O cara já começou apontando o dedo. No programa de magia, ele disse que os persas viviam na região do Afeganistão. Na verdade, eles viviam no Irã. Que putaria, velho. Tá tudo ali perto, véio. Irã e Afeganistão. Sendo que eu acho que dificilmente, se você pedisse pra uma pessoa apontar no mapa o Afeganistão e o Irã no mapa, alguém conseguiria fazer isso. Mas tá valendo. O cara, como é um trabalhador e um amante fiel, né? Pois o cara é. Pode fazer isso aí. Passei pra contar uma parada estilo Teulos, que rolou comigo recentemente. Cara, zona de embriaguez, loucura, né? Combinei de combinar com um casal de amigos de... Swing? Pra beber no sábado só e só, como é? Só parar no domingo. Ixi, programazão doideira, né, isso aí? Ah, isso. Começamos o trabalho 11 horas da manhã, lá pelas 16 horas. Meu, então, pô, quando ele disse isso aí, eu pensei que o cara fosse começar, tipo, sei lá, 8 horas da noite, né, 10 horas. Mas o cara começa às 11 da manhã do sábado, mano. Lá pelas 16 horas já estávamos completamente bêbados. E eu apaguei. Quando voltei, a consciência estava em beberibe. Na casa de um parente com mais 8 pessoas tomando cachaça. Aí sim, viu? E tirando, olha a putaria, tirando o gosto com a cerveja, putaria. É, essa ideia é clássica, cara. Beber cachaça e tirar o gosto na cerveja. Me assustei muito, seguramente. Mas já estava em boa companhia. Bebo com bebida, continue a beber. Olha a putaria. Lá... É aquela parada, né? O cara, sei lá, tava ali na Barra do Ceará e o cara fecha os olhos quando tá em beberibe. Só que o cara olha assim, vê uns parentes, né? Ah, mano. Vou continuar se tem aqui, familiar, né? Tá tudo GG, vamos ficar por aqui mesmo, né? Lá pelas 20 horas decidimos ir no Morro Branco beber por lá. Taria. E estava rolando um show na praia. Confesso que nem sei qual era a música, mas eu estava dançando. Lá pelas 22 horas... Lá pelas 22 horas eu sentei no chão, cansado e bebo, e novamente apaguei, né? Vamos ver onde é que o cara vai aparecer agora, né? Estaria. É, tem esse mistério aí. Nesse meio tempo, eu e os meus amigos, que também estavam bêbados, esqueceram de onde eu estava. Vigi, estaria. Abandonaram o cara na praia, mas sacanagem. Foi aí que uns bebinhos de praia me encontraram agarrado com uma garrafa de cana e pararam pra beber comigo. Vigi, estaria. Só que como eu não me mexia, eles pensavam que eu tinha morrido. Se eu fosse ele, eu tinha temido pelo negócio dele aí, né, mano? Porque uns caras bebem, vixe, mas esse cara aí tá apagado, deitado de bruxo, né? Não é, mano. Negócio perigoso. Com pena e solidariedade, eles decidiram me enterrar, mano. Como é? Tá certo, mano. Porque começar a feder, né, e tal. E cara, bicho, eu acho que o cara morreu, me enterrar. da praia. Quando os meus amigos me encontraram, eu estava enterrado a um palmo do chão. Eu não é isso, só com o peito e a cabeça se abrindo. Os bebinhos estavam chorando e fazendo uma missa. Eu estaria dizendo que eu fui um bom amigo, não sei o que e tal. Isso aí, só quem bebe até cair pode ter essas ótimas histórias, né? Não é, velho. E o engraçado é que o único comentário que o Taulus disse sobre isso é normal, né? É, depois dessa me carregaram pra casa e me jogaram dentro de uma casa onde dormi e caí mesmo. Nunca prometi nunca mais beber e venho me enganando dentro. Putaria, o cara realmente viu, mas... É a famosa frase da ressaca do cara, né? Não, vou parar de beber, nunca mais bebo essa porra, não sei o quê. É o cara diz bem baixinho, né? Água, né? Putaria. Eu nunca joguei o Magic The Gathering. Ô, vergonha, hein? Comprei o deck ali, nunca joguei. Deck verde e preto. Não, na verdade, eu comprei pra ele e nunca jogou. É um baitolo. Ora, as cartas, R$10, mano? Tu comprou ali só as mais paia, mano? Não, mas a gente comprou isso aí só pra tu testar, mano. Vou comprar uma porra de R$100 pra ti pra tu não jogar, macho. Ainda bem que eu sou inteligente. Era o que eu esperava, mano. Ainda bem que eu sou inteligente, gastei só 10. Inteligente. Ei, macho, eu tô com um deck aqui até agora ainda pro Jota. O Jota comprar. Ei, mas... Levou o golpe, ó. Três pessoas enganadas. Não, se ele tivesse... É por isso que ele queria o Jota no cast, mano, pra cobrar, ó. Se tu quiser, a gente liga pro Jota aqui pra tu cobrar ele aqui, ó. Liga aí, online, liga aí, agora. Aí, aí, ó. Aí, aí, peraí, ó. Liga aí, ó. O número que você ligou... está fora de área ou desligado. Oh. Quando ele soube que era cobrança, ele desligou na hora, mano. Era de... Desde 7 horas da noite ele tá com o telefone desligado. Agora, como eu não jogo Magic, eu pelo menos pesquisei ali a história da criação do jogo e tal, quem foi que criou, pra ter algum conteúdo relevante pra falar aqui. No... É só a história do cara. O resto é tudo irrelevante, né? O Magic tem que ser da porradaria, mano. O cara que criou o Magic foi o Richard Garfield. O Garfieldzão, ó. Não tem nada a ver com o gato, né? Ele dá maior valor em lasanha, né? É verdade a história dele. Ele era estudante de matemática, era professor de matemática, né? Ele se juntou com a galera e disse: não, vamos fazer um jogo. Era alguma coisa com matemática, né? Não, ele era matemático. Não, desde criança, mas esse bicho era viciado em matemática. No colégio, o cara era louco. Isso aí é meio que uma doença, né? Não, mano, o cara ser viciado em matemática. Não é, mano? O cara ser viciado em matemática. E não, peraí. Peraí, mano, acho que eu tenho que fazer 3 contas aqui, mano. Resolver 2 equações. Isso é doença, mano. Invocado que estranho, né? Esse cara, mano, ele tinha o sangue da invenção nas veias, mano. Porque o avô do cara, mano... Ele tinha um problema, mano, ninguém disse pra ele. O avô dele, mano, foi nada mais nada menos que o 20º presidente dos Estados Unidos, mano. O avôzão dele. Não. Ah, foi, putaria. Aí, o avô do cara foi o 20º presidente. Aí já pensou, mas esse bicho, os familiares dele dizendo que ele tá envolvido com carteado. O tio avô dele, o Johann Wahler, foi nada menos do que o inventor do clipe de papel, mano. Olha aí. É, não, aí não tem relevância. Aí tem relevância. O cara inventou o clipe de papel pra poder prender as cartas, né? Esse bicho deve ser trilionário, mano. O cara que inventou o clipe de papel, macho. Eu tava vendo, macho, essa negada que inventou as coisas assim simples, mas que tipo, eu podia ter inventado isso. O cara que inventou aquelas abraçadeirazinhas, aqueles lacres. Sim, sim. Que tem, que que tem uns dentes só pra um sentido, né? Aí o cara bota e tal, e tem um númerozinho de série. Macho, o cara é brasileiro, mano. O custo de produção daquele bicho é 2 centavos. Ah, sim, aqueles que é tipo uma algema, né? Assim. É, exatamente. Tipo uma abraçadeirazinha. Ah, sim. Um brasileiro. É brasileiro. Foi, mano. A patente brasileiro, mesmo naturalizado? Não, mano, brasileiro, macho. Brasileiro. Passou no Globo Repórter, mano. No Globo. Agora o Richard Garfield, como a gente falou aqui, desde os 12 anos o cara era viciado em matemática, né? O cara era loucão ali. Cheirava as folhas de papo tudo com conta de matemática. É legal a visão do Vito, né? De um cara viciado em matemática, o cara remete logo a drogas, né? Depois disse matemática é coisa boa, saudável, mano. É, mas depois daquela série Breaking Bad, né? Mas Breaking Bad. Os químicos agora são tudo loucão, né? Quando ele começou a querer criar jogos, foi nessa época, 12 anos de idade. Ele era viciado também em quebra-cabeça e tal, e jogos de tabuleiro. E ele começou a querer desenvolver jogos, mano, quando ele viu Dungeons and Dragons. Oi! Faz sentido, sim. Oi, Dungeons and Dragons, aí, D&D. Aí o cara teve a ideia, por isso que o Magic é todo nesse universo, né? Existe uma lenda, mano, que o pessoal espalhou na internet, mano, que nos 13 anos de idade o Richard Garfield já tinha criado o primeiro jogo de tabuleiro, mano, dele. Cara, é loucura, mano. Só que aos 22 anos ele conseguiu bacharelado lá em matemática computacional. Cara, é loucura, mano. Cara. Me lembro, ó, bicho todo íntimo, né? Mas tava lá e tal. Eu falei doente. Me lembro. Não existia computador nessa época, não, mano. É isso aí, só um blé. Era tudo no papelzão, cartolina, né? E tal. É, mano. O cara conseguiu a formação de. Como é? Enfim, como é? Sei o quê? Computacional, ó. Vê a dificuldade do Mané em falar matemática, né? Não é porque eu não ouvi, não, eu não ouvi. É porque matemática e no vocabulário. Do Manel já é outro nível. Além desse bacharelado, mano, o cara estudava na faculdade da Pensilvânia matemática combinatória. Foi nesse tempo aí que ele começou a desenvolver alguns jogos de tabuleiro. E além disso, inventar um jogo de cartas, né? O Magic começou nessa época aí. Foi massa demais, mas graças a ele, graças a essa veia artística dele aí, deu tudo certo. Graças a ele, tu gasta fortunas e fortunas com o Magic, né? Foi legal. Ah, se tua mãe pega esse cara, hein? Graças a ele, o Manel tá no cheque especial, né, mano? Agora tem uma história curiosa dele. Que em 91 ele foi numa empresa que na época publicava livro de RPG, né? Uhum, a Wizard of the Coast. Ela publicava só RPG. Aí só que a empresa nessa época ela tava com um rolo aí na justiça. SPC e no Serasa. Ela tava na justiça ali por causa de um RPG que eles tinham publicado, The Primal Order. Aí a Palladium Books, que era outra publicadora de RPG, processou a Wizard of the Coast. Porque o sistema deles... Era muito parecido, hein? Era bem parecido, aliás, quase igual ao RPG deles, que era o Palladium. Palladium não é um metal não, hein, mano? Um desses universos fictícios aí. É. Palladium é um metal aqui na Terra também, viu, mano? Palladium é aquele cachorro da TV Colosso, mano. Como é que eu falar? Fictício é o Adamantium, né, cara, assim. Fictício é o Adamantium. Aí o Richard chegou lá e falou com o Peter Atkinson, né, que era o dono da empresa. Aí ele disse, não, mano, eu tô com um jogo aqui, se chama Robô Rally e tal. Robô Rally? Era o eu queria saber se vocês têm interesse em produzir e tal. Aí o Peter chegou assim, aí, vixe, mano. Aí o cara perguntou, pra mal, o título é esse mesmo, Robô Rally? Aí perguntou, ei, mano. Como é esse jogo aí, mano? Aí o Richard falou, né, mas um jogo aí de tabuleiro, de corrida, de robô, corrida, sei o quê. Também. Acontece dentro de um laboratóriozão muito louco e tal, aí viajando, né, o cara. Jogo fantástico, mano, não chegaram a publicar não esse bicho. Aí só o Peter assim olhou, ei, mano, o jogo é até massa, mas fica meio caro, né, da gente produzir aqui, né. Aquele tempo era tudo que tinha impressora em casa, né, e tal. Impressora era cara, mano, naquela época ali mesmo. Não, naquela época ele era no mimeógrafo, vixi. Mimeógrafo era putaria, mano. O cara botava álcool assim, ó. Agora não, Manel, já pegou a época do mimeógrafo, pegou na altura. Mas agora eu me lembrei do cheirinho da prova de mimeógrafo. Na época, mano, eu fazia o quê? Alfabetização, primeira série, a tia fazia a prova toda mimeografada. Sabe aquele... Azul, saia azul. Sabe aquele cheirozão de álcool? Ei, mancha, era bom. Quem nunca cheirou prova mimeografada não sabe o que era. Era massa. É, mas tu sabe que esse programa aí, mas tu tá dando a mó pinta, né, mano? Não é pintado, não. De viciar, né? Não, assim. Eu não queria nem dizer, não, mas se eu fosse teus pais, ficava preocupado, viu, mano? Do jeito que tu voltou aí e tal. Era bom, viu, mas. Aí o Peter chegou assim pro Richard e falou, né? Não, mas tu não tem nenhuma proposta mais simples aí, não, vai e tal, vai. O Richard chegou e disse, não, mas eu tenho esse jogo aqui e tal, é um pouco mais simples. Um jogo de cartas aqui, ele se chama The Five Colors of Magic. Aí o Peter, vixe, mano, como é esse jogo aí? Aí explicou a mecânica do Magic, né? E o cara, vixe, mano, fantástico, é só o cara imprimir as cartas ali. Vai pegar, hein? Aí como o Peter não podia desenvolver o jogo e tal, por causa do processo lá com a Paládio, aí o Peter fez uma proposta pro Richard, a parada do cara. Ei, mano. Chegou. Ei, velho. Vamos criar aqui uma empresa, véio, chamada aqui Garfield Games, amigo. Eu entro aqui como teu sócio, aí tu desenvolve o jogo, quando passar esse negócio aí do processo, a gente compra ali os direitos do Magic e tal. E foi meio que uma maneira dele se sair se o jogo não desse certo, né, o Peter? O bicho é mal, bota só o teu nome aí, né? Todo pilantra. É, mano. Não, mas é massa mesmo, macho. Agora eu não lembro, eu não sei, mas eu sei que mudou muita coisa, questão de habilidade e tal, não sei o que, eles foram incrementando muita coisa na época do Alpha, né? Alpha foi a... Eu não sei se eu tô falando besteira. Alpha foi a primeira expansão, não? Era um negócio de subir apostas e tal, era totalmente diferente do Magic que a gente vê hoje. Não, mas o nome da porra. O cara falou as cinco cores da magia. Mas mudou o nome ali do jogo, mano. Porque em 93, mano, ele já tinha. O Richard já tinha desenvolvido todo o sistema do jogo e tal. Aí só faltava imprimir as cartas mesmo. Aí eles mudaram o nome pra Mana Clash. Oi, já tinha as mana e tudo, mano. Eu acho que. Agora eu não sei se a primeira expansão foi. Eles não chamaram de nada e depois veio que saiu a Alpha, a Beta. Mas teve uma expansão do Magic que teve esse nome, né, Mana Clash? Não, isso eu sei, mas. Eu não sei se a Alpha foi a primeirona não, se liga. Ah, pelo que consta no catálogo, quando começaram a catalogar é a Alpha. Alpha, Beta, né? Pois é, mano. Agora não sabe se é a primeira de todos ou se saiu uma expansão básica e depois saiu, se liga. É. Agora a putaria é que em 93, mano, os caras foram num evento de RPG com as cartas já, né, impressa e tudo mais. Aí foi nesse momento que o Peter ele endoidou, mano, porque eles fizeram um stand do Mana Clash. Peter Parker. E os caras botaram lá as mesinhas, né, pro pessoal testar o gameplay e tal, não sei o quê. Nesse momento aí, mano, os caras conseguiram vender todas as cartas, mano. No mesmo evento. É, mas é massa demais. Vale lembrar, mano, que os Estados Unidos, antes desse negócio de Magic e qualquer coisa, já existia uma cultura dos nerds americanos de colecionar cards em si, né? Sim, sim. Aqui no Brasil a gente tem a parada das figurinhas, mas lá nos Estados Unidos sempre existia esse negócio de card, você colecionar cards. Sempre, de todo jeito, macho. E ainda hoje tem, macho. Eu cheguei lá na universidade. É, a negada tinha um card game dos uns cards colecionáveis dos professores da universidade, do diretor, do reitor. Ah, é isso, mano. Tô te falando. Eu tô falando sério. Não era um jogo, não. Mas eram os cards colecionáveis. Aí tinha dizendo, professor tal, tal e tal. Aí embaixo tinha a fotinha dele, aí embaixo tinha assim. Eu tinha armando aí embaixo. Aí sei que tinha a foto do professorzão lá e embaixo tinha dizendo, olha, tem professor doutor e tal na área tal, doutorado. lado, não sei o que. Aí tinha toda a especialização do cara. Mas era colecionáveis, né? Aí eu não sei se você ganhava alguma coisa. Ah, se juntar, completar a coleção, você ganha uma camisa da universidade, sei lá, alguma coisa assim. E aí, se eu fosse, tu implantava isso aí lá no Jefferson. E aí foi em 1994, ano cabalístico, né, mano? É, esse ano aí é o que tudo se define. Os caras ali fizeram as pequenas mudanças ali no gameplay, aí lançaram o jogo como Magic the Gathering, aí até hoje, né? Poxa vida, aí criaram jogos uma loucura, viu? Criaram o vício do Badel aí. Destruindo famílias desde 94, né? Ele vai fazer 20 anos. Mas acaba com o teu coisa, né, mano? Vai fazer 20 anos, o Magic, velho. Ah, macho, eu sei que tem uma carta especial aí que a gente joga assim, paga duas brancas, uma vermelha, uma azul e 8 mana incolor. Aí eu viro. Eu sou o Planeswalker, diz aí. Pedi, eu Planeswalker. Planeswalker. O Cheetos ou Planeswalker. Eu pago duas azul e anulo ele. Tem alguém vai anular, tá na pilha ainda. Tá na pilha. Então, mano, eu nunca joguei Magic, mano. Vocês têm que me explicar como é que é o gameplay desse bicho, velho. O que é que se passa na tua cabeça quando alguém diz, dá pra jogar Magic e tal? O que é que tu imagina que é? Eu sei que é o negócio das cartas, mano, mas eu... É nada, é mesmo. Pare. É uma boa dedução, né, meu cara? Rapaz, tem umas cartas, né? É porque eu vejo, mano, e eu não entendo como é que funciona a mecânica, mano. Como é que derrota o cara, como é que... Porque eu vejo as criaturas entrando no campo, mano. Eu penso que o jogo acaba quando as criaturas tudo morrem, mano. Tipo um jogo de RPG. A melhor definição que eu tive, mano, descrição de como é o Magic, de visualização, quem disse foi o Olavo. Primeira vez que eu joguei... Você lembra lá? Ele disse, mas foi a primeira vez que eu joguei, foi lá com ele, lá ele tinha umas cartas lá, e ele pegou e disse, ó, é o seguinte, imagina um coliseu, certo? E numa ponta do estádio do coliseu tem um mago, e na outra ponta tem outro mago. Cada mago tem 20 pontos de vida e tal. Cada mago vai conjurar criaturas pra brigarem, pra se degladiarem na arena. E de uma ponta pra outra eles também podem jogar mágica direta, como bola de fogo, trovão. Meteoro, né? Meteoro de Pegasus. Eu achei interessante, que dá pra o cara visualizar realmente assim, né? Uma arena, num campo de batalha e tal, não sei o que. Sabe que eu pensei que a explicação do Olaf fosse ser um pouco mais fantasiosa, mas foi a explicação padrão, mas dois magos, 20 pontos de vida e tal. Não, mas o cara imaginou o Coliseu e tal, aí a galera batalhando assim na frente de batalha lá embaixo. Eu já tenho outra visão, eu acho assim, que Magic é um jogo de RPG, só que é baseado numa história, só que fica só no papel. E o jogo das cartas em si, elas vão direto pro duelo. Por exemplo, eu e o Cheetos estão andando por aqui e tal, aí encontro com o Theolus. Aí, pô... Ixi! Que sorte, né, velho? Porque o Manel é fraco, só uma porra. Aí eu saio do meio, aí não, sai do meio tu, não sei o quê, depois vamos duelar. Se tu fosse um mago, mano. Se tu se encontrasse com o Manel, que é outro mago, velho, como é que tu faria? Eu fui correndo. Mago no sentido de peso, né, tu tá dizendo? Cara, encarava esse bicho era com um pedaço de pedra, velho. É doido. É, mas agora eu vou dizer pra vocês que apesar de saber da definição clássica, eu não gosto muito dessa definição de que o cara é um mago e tal, invoca criaturas. Tu quer que definição, mano? Esse negócio de mago, pra mim, não me agrada, entendeu? Porque, sim, por exemplo... Quem gordo, né? Ocultista. Não é isso que eu tô dizendo, é porque, por exemplo, tu pega e tu monta um baralho de soldados, ou de clérigos, por exemplo, tu tem lá o teu exército de clérigo, teu baralho é temático, não só pode tem chamar clérigo. Seres humanos, né? Aí na minha mente é estranho um mago invocar um exército de clérigo, entendeu? Não é nem invocar, mas na verdade, por conta por conta do jogo ser Magic, ele deu essa descrição, ele né? É mágico, você vai invocar a criatura e tudo mais, acaba sendo um mago. Não, pelo nome do jogo ser Magic. É. Agora depois que eles entraram com essa história dos play Walkers, o pessoal acaba dos Planinautas, né? Que é a tradução pro português. Planinautas. Planinauta é quem nasce nos planos. Eu ouvi Andarilha dos Planos. Vixe. Aí é mais massa. É isso aí. O Walker é Andarilha. É isso aí. Não. O Walker é o Moonwalker. Essa tradução do Vitor é mais literária, né? Ei, mano, na verdade é dele, cara. Ela traduz como Planinalto mesmo. Porque já pensou, mas ficaria muito feio, mano. Texto usando a carta Andarilho dos Planos. Ó, louco, mano. Eu acharia mais massa. Eu apoiava Andarilho dos Planos do que Planinalto, mano. Muito mais irado, mano. Planinalto, mano, parece que o cara tem uma doença, mano. Tu não acha, não? Ei, mano, o que é que o cara tem, rapaz? Ele é Planinalto. Voltando aí, né? Em vez de ser a história do mago e tal, não sei o que, que acaba tendo várias outras. Tem vários outros tipos de criaturas que participam, até um dragão mesmo. Acabou sendo corrigida com a introdução do termo Planeswalker, né? Ou Planinauta, ou Andarilho dos Planos. É. Porque eles introduziram até. Tem até o dragão, que é o Nicobolas. Que é, mano? O nome do cara é Nicobolas. É o nome do nome do dragão. Ele é um dragãozão. E se eu te disser aqui na carta, diz assim, ó, Planinauta do tipo bolas. Da onde? Não, mas beleza. Eu entendi aí como é que é o sistema aí do comércio. E a grande jogada do universo é porque, pô, você fica do universo Magic, o que eu ia dizer? Que eles começaram com uma história, né? Aí entrou Era do Gelo e não sei o quê. Aí tem Odisseia, que tem todos aqueles... dos blocos, né? Aqueles dos chamam. Blocos. Depois que eles entraram com os termos de Planinauta, eles disseram, não, então os Planinautas são os heróis que cruzam os planos. Que planos são? O plano do Mihodin, o plano de... do Odisseia lá, o plano tal, não sei o quê. Então eles, com esses vários planos, eles conseguiram descrever o multiverso. Ah, sim, sim. Pra falar a verdade, isso aí nem interessa muito, né, mas acho que todas as vezes que eu joguei, eu nunca parei pra ficar imaginando, vixi, agora eu sou um magozão aqui e vou... Eu vou pegar discordar que toda vida que eu joguei, imaginei isso aí. Né? Ai, caralho. Totalmente importante pra mim, mas se não na tiver ligação. História, eu nem jogo. É, mano, jogo. Cara, tu é doido, macho. A primeira carta lendária que eu peguei, não sei se era lendária na época, não tinha nessa esse negócio, que era uma lenda, tinha criatura lenda. Foi o Gerard o Capacheno, uma criatura. Não me lembro, o Vitor era doido pra se desfazer dessa bicha. A história vai sendo contada e personagens que antes existiam nas expansões anteriores, eles vão morrer durante a história e as cartas não são lançadas mais. Tipo o Gerard, ele foi morto, entendeu? Ele morreu e o Vitor se fudeu. mas o pior de tudo é que o cara era doido. Quando eu tirei, eu disse, pô, lenda e tal, não sei o que, achava que ia valer milhões a carta, nunca vendi. Eu não me lembro desse dia. Eu ainda tenho essa carta. Ei, mancha. Aí agora vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês lembram qual foi o primeiro deck que vocês pegaram? O primeiro deck foi um deck de avianos. Eu acho que era de investir desse bloco aí. Olera, aí é avianos. Véi. Só as críticas. Piano é derrubado, viu, doido? É claro, mano. Eu acho que eu sabia jogar, mano. Sim, meu primo um dia chegou na casa lá da minha avó e eu tava com outro primo meu brincando, conversando, fazendo alguma coisa. A gente devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Aí ele chegou com dois decks, mano. Um de dano direto e um verde, que até hoje eu tô pra descobrir o que era. Acho que é tipo de skill, esses decks são doido verde aí das antigas. Aí... Viadagem, né? Deck de skill, pode dizer. É, deck de viado, deck de skill. Ei, mas respeita, respeita. Tu tem aí. É, meu é de skill, vai tu. E a gente ficou jogando, tipo, ele olhava a mão do meu primo e dizia, joga isso aqui. Aí olhava a minha, isso aqui é melhor. Ficou jogando por nós dois, a gente só segurando as cartas na época, né? É, não entendia nada, mano. Aí quando a gente chegou no Sun, a gente já tava com um deck que ele tinha deixado com a gente, que era um de samurai. Aí a gente chegou lá no Sana, ficou vendo as coisas. É, mas eu vou te discordar que essa história aí tá errada. Porque eu fui pras três primeiras edições do Sana e os decks de samurai, mano, vieram aparecer quando eu era maior de idade, mano. Esse deck é outra cor. Tu tá comendo um cocô mesmo. Que deck de samurai apareceu bem mais. Tem uma cor de Slex aí, mano. Eu ia pro. Que Slex? Tô dizendo que foi o primeiro, não. Acho que O primeiro que ele foi, né? O PC aí. Ah, o primeiro. Beleza. Deve ser tipo aquele que o Isaías queria fazer na casa dele. Só uma TV e uma galera sentada no chão. É. Uns 300 caras. Beleza. Aí eu sei que a gente dividiu o deck lá e ficou jogando, mancha. Aí pronto, mano. A velha putaria do cara só tem um deck e ficar jogando com duas pessoas com o mesmo deck, né? Aí eu descobri que um amigo da gente lá da locadora jogava e tal, aí ele disse que podia montar um deck. Aí o que acontece é que ele montou um deck pra mim e pro meu outro primo, né? Que vou chamar de em diante de Buiu pra não comprometer o cara. Buiú não compromete nada, né? É, mas Buiú aqui na Azalea, viu? É. Aí ele montou um avianozão todo branco aí pra mim e os passarinhos voando. Pronto. Eu sei que o Cheetos aí gastou milhares de dinheiro aí com o Magic. Milhões. Na época eu fui asilado pro card, né? É. E como todo mundo, menos o Dinomé, a gente migrou do Pokémon, né? Sim. Aí foi da época que tinham lançado a expansão Odisseia. Então tava cheio de deck, né? E eu comprei uma edição que era multicolorida, onde ela vinha sempre as mesmas cartas, né? E vinha uma carta muito forte, que era um anjo que era branco e azul. Só que quando eu comprei, o meu veio diferenciado. O meu veio o anjo, esse mesmo anjo, só que ele foil, entendeu? E eu era a única pessoa, assim, dentre as que jogavam Magic, que era conhecido que tinha essa carta, né? Aí um cara até descobriu que eu tinha esse anjo aí, porque um amigo dele tinha comentado que eu tinha. Aí ele foi atrás de mim, né, pra poder trocar. Eu sei que eu acabei fazendo meu primeiro deck realmente competitivo a partir dessa troca, porque na época a carta valia R$50. E eu troquei basicamente por um deck completo, entendeu? Eu tinha ele no meu deck, mas o anjo iridescente. Esse daí não foi o primeiro baralho da Adonis, e esse anjo iridescente, sei lá, vinha num deck pré-montado. Eu acho difícil. Exatamente, mano. Eu tirei ele no booster. Eu comprei um deck pré-montado e nele vinha o anjo iridescente, só que o meu veio foil, entendeu? Era multicolorido. O meu era multicolorido, mas o meu não era foil, não. Eu tinha um anjo iridescente. Ah, mas entendeu? Beleza. Eu chego na hora que eu vou desmentir o Adon. Depois... Só que depois, meu primeiro deck competitivo foi que eu tava lendo sobre os campeões, né, do mundo, né, do Magic, e um deles me chamou a atenção, que era o deck de oposição de Skills, né? Tu comprou o deck pro cara, com a borda dourada. Isso, comprei, mas eu já tinha lido sobre, aí tentei montar um, só que com as cartas originais, né? Dourado, exatamente. Meu deck, mano, o primeiro deck foi o Odisseia também. Foi o deck, o nome do deck é Decolagem, um deck pré-construído, que tinha a mecânica do limiar, com os cefálidas, tinha algumas criaturas. Não, mas o cefálida era só pra colocar a carta no cemitério, mas a criatura mesmo que botava o terror lá no manela, que ele passava mal, era o capelão adorado. Adorado, magoado. Ei, escuta aí. Magoado. Proteção contra criaturas, aí eu colocava abraço de serra. Ficava 3/3 voar, proteção contra criaturas, e depois entrava abraço de Zephyr. Eu tinha 4 de cada, lembra, Adonis? Tu sabe que pra quem conhece o Magic, tu dizer que a criatura que era o Ares do teu baralho era o Capelão Adorado, né? Mas o Capelão Adorado batia, viu? Capelão Adorado batia. Jogava um terror e fazia o estrago, né? Aconteceu o Capelão. E o abraço de Zephyr. Simplificando, é uma merda essa carta, mano. Não, não é merda não, mano. O bicho é bom, mano. Isso é o Ferrolho, que eu tenho esse bicho aí foil. Ei, mas ele é bom, mano. Vai dizer, mas que essa carta é ruim, mas ele roda em qualquer deck, mano. E eu tinha também um cruzado, acho que era cruzado místico, que ele era proteção contra o vermelho e contra o preto, e no linear ele ganhava voar, ficava 3/4, show de bola. 3, mano, show de bola. 3/5, 3/5, eu sei, essa é boa. Agora, o problema, o meu deck, mano, o meu deck foi um construído aí ridículo do Neto, mano. O Neto, o deck é ridículo. Ei, mano, compra aí, mano, pra nós jogar, mano, não sei o quê. Vou contar, depois dessa história do Manel, aí eu conto a minha história. Né, mas não foi, tu lembra? Que não foi tu que me deu o meu deck? Eu posso contar a história aí, verdade? Não, vamos eu e tu contando a mesma história. Beleza, ó. Eu meu deck tem a participação. Peraí, mas é um por vez. Conta a minha história, o Manel vai complementando. Eu comecei a jogar Magic na época do bloco da Saga de Usa. Eu tinha visto dois caras na época que estudavam no mesmo colégio do que eu, bem mais velho. Eu devia fazer a segunda ou a terceira série. Aí eu vi os caras jogando, né? Aí na época eu já jogava RPG. Aí eu vi os caras jogando e tal, vi uns caras de artefato. Eu, caralho, meu irmão, isso é RPG em cartes, ó. Aí eu, vixe, meu irmão, é muito doido, ó. Aí eu pedi pros meus pais comprarem, né, e tal, não sei o que. Não, tem que comprar. Perguntei pros caras, né, o que é que era. Não, mas é Magic e tudo, não sei o que. Aí eu, não, pai, tem que comprar, não sei o que. Comprei, aí meu pai comprou dois decks pra mim. Comprou um Saga de Uso e um Máscara de Mercadia. Na época vendiam os decks que eles chamavam de deck de torneio, que era um deck que vinha cada deck 75 cards aleatórios. Aí esse daí foi o primeiro que eu peguei. Isso aí é muito antigo e tal. Só que aí quando eu peguei esse deck, não tinha mais ninguém que jogasse esse jogo. Aí ficou parada as cartas. Eu gostava e tal, via as figurinhas e tudo, só que eu não tinha ninguém pra jogar, porque na época os caras só queriam jogar Super Nintendo e tal, ninguém se interessava e não era tão barato, pelo que eu me lembro na época e tal. Nessa época aí, macho, eu me lembro que tu chegou pra mim, depois que a gente se conheceu, tu chegou pra mim dizendo isso aí, que é pra gente começar a jogar esse negócio porque era muito barato. Não. Ixi, ele farejou o noob, foi ele. Não, não. Atenção, não era barato, eu vou chegar no ponto que não era. Sim, era, vamos dizer, era R$5 o booster, mas o salário mínimo na época devia ser R$120, por exemplo. É, é verdade. Isso eu tenho certeza. Aí beleza. Aí eu joguei, eu gostava das cartas, achava interessante, aí eu deixei parado, né? Tudo bem. Aí quando é um belo dia, eu tô lá em casa, aí chega o Manel e o Vitor lá em casa, no portão. E aí, mano, não sei o que e tal. Diz aí, mano. Quebrando o portão, né? Tu tem card de Magic, né? Rapaz, tem umas cartas aí guardadas, não sei o que. E isso a gente já jogava Pokémon. Ok, mano, vamos jogar, não sei o que. Não sei de onde foi, ensinaram o Vitor a jogar, eu acho. Ou o Vitor, que eu sei que quem ficou pilhado primeiro pra jogar foi o Vitor. Teve um momento que eu desisti, eu disse, não, vou jogar Pokémon card e tal, não sei o que. Tava gastando, eu vendi meus decks tudinho, aí tinha uma galera jogando Magic lá na fanzine também, enquanto a gente jogava. Teve uma época que... Aí eu peguei, disse, não, aí eu vendi minhas cartas de Pokémon tudinho, comprei um Nintendo 64 e comprei um deck de Magic. Foi quando eu comecei, aí o Manel também começou a vender. Aí, beleza. Aí eu sei que chegou o Vitor, o Manel lá em casa. Não, não sou o que e tal. É o macho. Eu tenho aí, não tô usando, eu vendo pra vocês, não tem problema não. Aí eles me aperrearam e tal, eu sei que as minhas cartas eram divididas por cor. Aí eu peguei, e como eu já vi que o pessoal ia começar a jogar, eu não quis vender todas. Eu dividi, eu montei, eu acho que eu dividi em 3 decks. Aliás, foi assim, eu dividi as cartas vermelhas e azuis. Aí eu peguei e vendi o branco e verde pro Manel, o azul e vermelho pro Adonis. Peraí. Não é pra mim, não. Foi, mas eu tenho certeza que eu te vendi. Tô nem na história. Aí pronto, aí virou a febre, né? Todo mundo, o pessoal já era viciado em Pokémon e tudo, aí só mudou o vício de Pokémon pra Magic. É, foi mesmo, foi um pulo, viu, macho? É, mano, eu me lembro dessa época aí que vocês jogavam Pokémon, mano. Eu também comecei a jogar Pokémon, mas não foi adiante, não. Eu preferi ficar pelos RPGs. Mas uma coisa que eu lembro, mano, ali do Pokémon é a mecânica do jogo, mano, que eu achava simples, que tinha negócio das energias, não sei o que, que o cara descia... É a mesma coisa, mas também não é difícil, não. É simples. O cara desce o Pokémon, né, e vai botando as energias e tem as habilidadezinhas que cada um faz, né? Não é tão simples, porque eu me lembro que Pokémon, quando a gente pegou, foi um pulo. O cara pegou, leu aquele manualzinho de regras e pronto, beleza, saiu jogando. É. O Magic, eu me lembro que a gente passou um bom tempo... com essas regras de bloco, a gente sem saber direito como é que era. Inclusive, o Vitor inventava um monte de regra, viu? Era o pau que rolava, era a gente jogava direto com um tipo de regra. Aí o Vitor, não, mancha assim. O Vitor virava 4 mana azul, queria baixar o Blastoise, mano, é putaria. Aí era mesmo, viu? Aí eu ainda quero, mano, ainda quero. Que até hoje eu tento entender, mano, como é que é a mecânica do Magic, mano. Como é que o cara desce os inimigos, como é que o cara coloca desce os terrenos. Ou desce as criaturas, né? O cara invoca a criatura usando a mesma coisa, em vez de usar energia. Os terrenos. O cara usa terreno, não é? Ah, certo. Cada carta tem seu custo e você vai colocar em jogo a carta, mano. É, a criatura, na verdade, ela é mais uma magia, né? Porque você pode vencer... Um acessório pra vencer. Como o Cheetos aí falou, tu pode vencer só com mágica instantânea, pode vencer... É, mas um acessório é meio pesado, mas tu tá desvalorizando as criaturas. Mas... Parece aquela parada do Naruto, que os ninjas são só uma ferramenta. Porque é o seguinte, ó, acaba sendo 2 planinautas, e se você for jogar versus, né, X1, fica eu contra o meu oponente, cada um tem 20 pontos de vida. Eu tenho várias maneiras, e 60 cartas no baralho, geralmente, pode ter mais. E pode ter menos também. 60 tipo ou de jogo. 60 no padrão, no normal. Mas você pode jogar com deck de 40 cartas, se você estiver jogando o draft. Sei lá. Brinca, né? Ou então, se você pode jogar até com um deck de 250 cartas, se dependendo, não tem limite, não. Mas geralmente os torneios de deck pré-construído e tudo mais são 60 cartas. Então você tem 20 pontos de vida e 60 cartas, que é o seu grimório de mágicas, grimório de invocação, de mágica de invocação, artefato e tudo mais. E o objetivo tudo... é destruir os 20 pontos de vida do outro. Exatamente. Cara. Tudo no jogo, todas as cartas do jogo, exceto terrenos, são mágicas. Mágica de invocação, certo, de criatura e tudo mais. Tudo é mágico. Tirando terreno, tudo é mágico. Aí o que que acontece? Você tem várias maneiras de atacar o cara. Você pode invocar um soldado pra causar 2 pontos de vida no cara, ou uma besta, ou um vorme, ou um esquilo. Exatamente, por exemplo. Ou você pode usar uma mágica pra causar dano, ou você pode acabar com o grimório do cara. A partir do momento que o cara não tiver mais condição de comprar mais um card, ou seja, tiver 0 cards no grimório, no deck, o cara perde o jogo. É como se foi acabasse a magia do cara, né? É, ainda tem também maneiras... tem como dar empate. Tem como dar empate e tem as maneiras de, se você entrar num loop infinito de erro, e também tem as maneiras de você ganhar do cara impedindo com que o cara vença. Por exemplo, tem uma carta que chama Anjo de Platina. No texto dela diz assim: seus oponentes não podem ganhar o jogo e você não pode perder. Aí a única maneira de ganhar é destruindo o anjo. Aí tem maneira de proteger o anjo e tudo mais, tem gente que ganha sim. Ah, enfim. Geralmente o pessoal bota fornalizando ali pra deixar ele indestrutível, né? Eu tô entendendo como é que é a mecânica do jogo agora. Você tem vários tipos de estratégias, né? Vários tipos de maneira de ganhar. Você pode ter um deck de tirar os pontos de vida do inimigo só. Exato. Você pode ter um deck de acabar com as cartas do inimigo. Exato. Ah, tá entendendo. Sabe o que eu acho curioso no Magic? É porque nós somos Planeswalkers, certo? Certo. Só que nós somos Planeswalkers comuns, certo? Aleatórios, não somos conhecidos. E existem os Planeswalkers... Os famosos. Que são os famosos, exatamente. Se nós invocamos os Planeswalkers famosos, então a gente acaba por ser mais poderoso que os Planeswalkers famosos. Pois eu vou te dizer que antes Planeswalker. De tu entrar na gravação, o Vitor te invocou. Aí quer dizer que ele te domina. Tem esse detalhe aí. Mas é como se fosse um aliado. Acaba que não é um. Aí o cara mudou o texto, né? Não, é um aliado. Ó, vendo por um lado aqui, certo? Tem uma carta que eu posso tomar o controle de uma criatura do meu oponente, certo? Sim. Então eu tô tomando um aliado teu pro meu lado. Uma criatura que eu controlo, certo? Na verdade o jogador sempre é mais forte, mano, porque o Planinauta ele tem restrição de habilidades, né? Ah, e não, o jogador, mano, ele tem uma grande quantidade, uma infinita disposição ali, mano, do deck pra ele, né? É, mas e outra cor, mano, o cara chega com o nome de Planinauta, mas ninguém dá moral pra ele, não, mano. Ah, não, mas porque nós somos seres humanos e as cartas são as cartas. Não, mas porque o que eu tô entendendo é o seguinte, mano. Quando o cara invoca um Planeswalker, é como se entrasse um outro jogador dentro da mesa do jogo. Não é que um Planeswalker é melhor e tudo. É como se fosse assim, a gente tá jogando aqui um jogo de guerra. É como se fosse um chefe, né? O chefão. Eu sou o general maior do exército. Tem uma porrada. Aí eu vou, em vez de invocar soldado, cabo e tal, não sei o que, aviador e tal, não sei o que... Eu chamo o Rambo. Pronto, o Rambo é um Planeswalker. É como se fosse um subchefe, né, ali do... Não, cara. É o Rambo, mano. É um aliado muito mais forte que qualquer criatura. O cara disse tudo, mas ele chama o Rambo, pronto. Chama aquela cartazinha do Chuck Norris daqui. O cara é o Chuck Norris e chama o Rambo, né, pra ajudar ele. Se eu sou um Planeswalker forte, mano, eu quero uma carta minha, então. Se preocupe não, que a gente desenrola já uma carta pra você. Vou fazer aqui, Cheetos, melhor. Eu achei que isso aí foi meio com desdém, viu? Pois é, Joelzão, aí sei que tem essa tem várias maneiras, e o Adonis lembrou, né? um negócio interessante, mas esse negócio da regra de ouro, independentemente do que o cara diga, macho, a carta manda. Por exemplo, você tem o limite de cartas na mão é 7 cartas. Existe uma carta que chama Livro de Mágicas, que a sua mão não tem limite de carta, não tem limite, você pode ter 60 cartas na mão, entendeu? É uma carta que burla, que quebra a regra principal. O cara tem vários tipos de estratégia, né? Inclusive tem a infinita do Manel, né? Que ele tentou fazer ali na dominária e não deu certo. Aí eu ganho no primeiro turno, não, segundo. infinita do Manel. Me derrubaram do cavalo, essa, mano. Essa daí foi só um pouquinho vergonhosa, né? O maníaco do Sebatudo olhou pra mim aí. Ei, bichão, desce aí, dá. Ei, bichão, tu acha que ninguém pensou nisso, foi? Assim era bom demais, o cara paga um, vem o dano no cara, paga o resto de vida, dizendo não pôr de vida e matou o cara. Olha, assim era bom demais. Eu putaria, que o Theo tava se achando genial, né, antes de fazer essa revelação aí. O que foi legal, mano, foi o Manel chegou lá, ei, mano, tu tem essa carta aqui, essa daqui. Aí o maníaco do sobretudo, mano, sacou logo. Cara, bicho, mano, tu tá tentando fazer aquela infinita, né? Sabe que não dá não, né, bicho? Manel lá... O cara foi logo me derrubando o cavalo, eu aí dentro, baito. Ô, putaria, mais putaria ainda, mas quando eu chego aqui em casa, eu entro no Twitter, aí tinha um ouvinte do Asila, mano, publicando no Twitter assim, ó, ó, o Manel todo pilantrão aí. Tinha um ouvinte do Asila, tava lá na hora, ó, velho. Foi engraçado demais, ó. O Felipe, mano. Felipe Maciel, ali. Falaria demais, ó. O cara resolve jogar Magic, o cara tem que jogar Magic a fundo mesmo, entendeu? Porque senão o cara não se destaca. Porque não, o cara na verdade que é. Das cartas. Na verdade é só o cara não jogar T2, cara. Porque T2 ali, o cara se lasca todinho, mano. Mas que diabo é esse, mano? T2, mano. T2 é, é a graça, mano. É o tipo de jogo que os torneios são sancionados de acordo com a expansão atual, entendeu? É o torneio é o último bloco. É o último bloco e é o último. São os dois últimos blocos. Os dois últimos blocos. Você pode montar um deck com os dois últimos blocos. E a expansão básica, que é a última expansão básica. Que inclusive vai sair outra, foi agora, hein? O cara jogar T2, o cara tem que gastar muito. Porque as cartas novas sempre são um absurdo de cara. Mas tem umas cartas antigas que é lascando, macho. É, mas eles não vão voltar as lascando, não, mano. Aí tem carta banida, tem carta restrita, enfim. Umas cartas, velho, aqueles terrenos, velho, macho. Não é 40 conto um terreno, mano? Sim, mano, o cara só joga não, né? Eu estaria, Manel, gastando R$50 na carta. É, quanto é o último do... aqueles terrenos, eles foram relançados em qual? Foi Retorno de Ravnica, mano. O Shockland, né? Tá falando? É que entra em jogo e leva 2 de dano se o cara quiser desvirar ele, né? É. Esse aí. Ele entra desvirado e gera 2 de mano. 2 manas diferentes. Gera uma com outra, né? Assim? É, 2 manas diferentes. Esse é o Shockland, mano. É mais caro do que o Shockland. Shockland não é caro, não, mano. Caro é o Fatland. Fatland é o que é um terreno que entra, você paga um ponto de vida e você procura no Grimório o terreno que você precisa. Já é muito caro essas coisas. Então, isso aí ainda é mais caro. Então é caro mesmo. Não, então é isso aí que é caro. Eu tô falando é do mais caro, pô. Não sei como é. Tem mais caro ainda. Tem mais caro ainda, mancho. Eu vou comprar, são os né, terrenos antigos da Alpha, Beta lá, o Bayou. Pois é, imagina aí. Ele é muito bom pelo fato de você conseguir fazer decks competitivos. Porém, cara, gasta que eu te digo uma coisa. Meu amigo, se você for jogar tipo o Vitor, que não tem pena de dinheiro, aí você se porque a negada vai fazer uns decks fuderosos, mano. Você chega ali na Dominaris, tem um cara ali, macho, que tem um deck ganhando no primeiro turno, macho. Aí tu vai perguntar quanto é o deck do cara? Uns R$600, 700. Eu não vou gastar uma porra dessa. Mano, muito mais. Mano, aí esse bicho comprou um deck pra mim de 15 conto, mano. 75 cartas. Não, existe o lado da grana. Não podemos esconder a realidade, meu chapa. A humanidade é assim. Como qualquer outra competição, mano. Ó, abrindo em parênteses. O Vitor chegou com os decks me chupa dele. Aí ganhou 11 vezes seguida de mim. Aí não, beleza, chato. Também que ele é honesto. Eu tenho que ver aqui e reformar meus decks. Não é assim, não. Esses decks estão tudo mais ou menos, peraí. Aí, isso foi numa sexta, sabe? Sei lá, no meio da semana, não sei. Só sei que a gente se viu em pouco tempo. Em questão de 2 dias, eu peguei um deck meu azul e preto. E, rapaz, mas esse deck aqui, ele pode ganhar de qualquer um. Eu vou ajeitar essa merda aqui. Não, certeza, ele ganha de qualquer um. Aí eu peguei ele, fui olhar, estudar. Isso é porque ele ainda tá fraquinho, ainda tem cartas muito melhores. Você é um rapaz sonhador, né? Mas aí eu fui lá olhar com as que eu tenho. Fui lá, estudei e tal, reformulei a parada e tal. Aí lá vai eu, o Vitor e o Adonis jogar uns fightzinhos lá na casa do Adonis. Eu fui 3 com o Vitor, as 3 eu ganhei, não foi não, Vitor? Tá 11-3, não? Não foi as 3, não. Eu ganhei também, deixa de loucura. Agora, eu tô falando com o deck meu lá, o azulzão que eu disse. Azul... Esse aqui tu não ganha, não. Agora eu ganho. O Manel ganhar todas é uma loucura. O que vai fazer com que o cara se saia bem, macho, é tu ser um bom jogador, cara. Não interessa o teu deck, não, porque esse negócio de deck que ganha de todo mundo não existe, não, mano. É diferente. Nada. Não, o dinheiro comanda, mano. Dinheiro comanda. Ah. O PC2 tá discutindo que o dinheiro não comanda, entendendo? Não, tô discutindo só, tô falando que na verdade o que vai contar pra você jogar competitivo ou não, muitas vezes, não é o seu deck, e sim como você joga com ele, cara. Não, quando existem dois baralhos equilibrados, né? Equilibrado, aí eu concordo. Mas eu concordo com a tua parte, mas porém... Existe a parte que o Adonis completou aí. Isso aí. Mas com exceção, com exceção do Manco, né? Que embora seja equilibrado, ele sempre perde. Eu vou dar R$1.000 pro Adonis comprar de carta e vou dar R$15 pra ti. Vamos ver quem é que monta o melhor deck. Mas me dá menos 200, macho, aí, mano. Só 200. O cara veio do Texas, cara, rasgar dinheiro, não foi? Pois é, mas é isso que eu tô dizendo, macho. E esse bicho disse que ainda não tá mexendo com drogas, ó, saindo dando R$1.000 pros outros. Na verdade, cara, eu penso assim, que isso aí que o Manel falou, né, que o meu deck ganha todo mundo, isso não existe, cara. Não mexe com isso. Ele não ganha de todo mundo, mano. Ele ganha de qualquer deck. Da forma que eu jogar, mano. Não, mano. Se for um deck de criatura, o meu tem como ganhar, porque ele foi feito pra ou destruir a criatura, ou anular, ou rebolar ela pra cima. Se for um deck de dano direto, eu anulo. Se for um deck de encantamento, eu quebro encantamento, ou anulo, do mesmo jeito. Sim, então, há um certo controle, mano. Como é que tu vence essa porra? Só secando o grimório do cara. Então. O Vitor, no meio do jogo, mano, ele botou 3 demônios ou foi 4? Já tinha me matado umas 4 vezes e eu não anulei aquela... Mas aquela... Não, não é nem eu anulo, tu devolveu pra mão. Agora aquela partida ali, tu ficou com ataque. Um ponto de vida, viu, cara? Então não é isso que eu tô dizendo, ó. Um ponto de vida, ainda ganhei o jogo, ainda virei. Manel aí vai secando o deck ali do cara e enquanto isso ele vai tremendo todinho, né? Pra não morrer. Piranha, um ponto de vida, mano. Mas essa parada aí que o PC tá dizendo, é, eu acho que é aquela parada, véio, que o cara, daquela do piloto de Fórmula 1, mano, o cara diz, não, o que faz a corrida não é o carro, é o piloto, véio, aí dentro. O que eu tô falando aqui, você até pode ter um deck, como o Vitor tá dizendo, ele deu 1.000 cloques pra tu fazer o deck. Aí o cara vai e vão os dois jogar, só que um é o Manel e o outro é o Vitor. O que vai acontecer, cara? Quem, na verdade, falando sério agora, quem tiver a melhor capacidade de jogar, mano, tiver um melhor desempenho, né? Entender melhor seu deck e tudo mais, tiver uma afinidade maior com as cartas, é que com certeza terá mais chance de ganhar, mano. Concordo com ele na medida da seguinte forma, se eu pegar o deck do doente lá, eu pego ele hoje, eu não vou ganhar de ninguém hoje ainda, porque eu não entendo a química do... eu não entendo a química do deck. Eu posso estar jogando com o deck do campeão. O deck do Manel, ele descarta o grimório do cara todinho, macho. Então, independente das cartas que tenha, ele é capaz de ganhar de qualquer deck. Tem ações contra esse tipo de deck, que são cartas que embaralham as cartas do cemitério no grimório. Aí tu se lasca, tá? Cada deck vai ter uma fraqueza, né? Isso é invencível, lógico. Não, nenhum deck é invencível, com certeza. Não, tu não queria criar, mano, um deckzão invencível, né? Uma sequência finita, não sei o quê. É louco. Era, mano, aí. Ia perder 19 de dano e ia ganhar do cara. Come merda, mas esse bicho. You shall not pass! É, mano, agora a gente tá falando muito de valor de carta e tal, mas eu acho que Magic ainda é um negócio lucrativo, vocês não acham, não? Macho, eu queria saber... Foi seu tempo, eu acho. Eu queria saber como é que se faz a precificação das cartas. A expansão é zero bala, nova. Todas as cartas vão valer $1, por exemplo. Por exemplo, valor $1, aí as cartas que a galera vai usando mais com combo e tal vão ganhando mais preço, é isso? Como é que funciona? Não, eu acho que é igual a oferta e procura, mano. Pela funcionalidade dela e pelo a quantidade que tá no mercado, entendeu? Se eu tenho muito de uma carta no mercado, lógico que ela vai valer menos. Não é nem no mercado, é em circulação, porque isso acaba sendo automático pela própria Wizards. Porque as cartas que vão ter maior tiragem são as cartas comuns, óbvio. As cartas que têm uma tiragem menor são as incomuns. As cartas que têm uma tiragem mais reduzida são as raras. E as cartas super restritas são as lendárias. Por exemplo, uma fuga de mana, ela é comum. Muita gente tem fuga de mana, muita gente. Mas eu ela tenho tem um quatro no meu baralho. Ela tem um preço top. Ela tem um preço mais caro do que algumas cartas raras, por exemplo. Por causa então, porque ela joga em muitos decks, mano. É o exato, que exato. Aquele aprisionar, Remand, que é uma carta, é uma anulação que devolve pra mão. É incomum. É. Ela é 30 conto no mínimo. Se você achar barato, é 30 conto. Mas eu penso assim também que tem muito a ver com os resultados que os decks fizeram, né? Top. Opa, e se é eles possuem a carta, né? Por exemplo, a gente tinha uma carta algum tempo atrás aí que era o Destino Angelical. Destino Angelical, mas era tipo, sei lá, 5 conto e quem tirava no booster ficava logo puto, né? Só que aí, macho, o Destino Angelical subiu de preço, assim, absurdamente, porque ele tava encantando no deck de humanos, né? O humano que dava golpe duplo, mano. Ou melhor, que tinha golpe duplo. E aí o bicho passou de, sei lá, 5 conto pra 80 conto, do dia pra noite. Só porque o cara fez uma final, ou melhor, ganhou o torneio usando a carta, né? Aí todo mundo vê a personalidade do deck, da carta. Mas aí depende, né? E tem que ver a sorte também da carta ainda tá no T2 e tudo mais. Porque tem carta antigamente, quem era que jogava com aquele deck de espículos? Era o Isaías que tinha um deck de espículo, né? Isaías tinha um deck de ladrão. Mercenário. Não era não, mas Isaías tinha um deck de cavu. Porque tem uma carta agora que saiu, que até eu tava até comentando, eu tirei essa carta num booster de M14, que é o Arcanjo de Turno. Essa carta com um dos espículos lá, cara, faz um combo infinito de life, cara. Vixe, o que o Manel então, quer? Eu tenho um combo infinito de life. Aí, eu tô dizendo. Mas eu sei fazer um, hein? Mas são duas cartas só. Só basta duas cartas. Não, a minha é com três. Pois é. Aí é interessante, macho, porque é uma carta. Ah, mas eu me lembro que o Isaías tinha um baralho desse aí de combo infinito. Que era uma parada de que ele até ficava frescando, viro, desviro, gera infinitas manas e faço não sei o quê. Não, aí um tal do Elfo Valtista, não sei o quê, né? Eu sei que o Isaías, além de ganhar quase o deck do Adonis, ele não se deu por satisfeito e ganhou o meu. Pois é, porque aí, assim, essas cartas que são antigas, elas acabam voltando e fazendo maior sucesso quando lançam uma carta nova que comba com ela, entendeu? É, como foi o caso do Splinter Twin, né? O gêmeozão estilhaçadora. Que fez aquele combo com aquele bicho que quando entra em jogo desvira ou vira uma carta. Lembra dessa? Não sei se tu chegou a jogar, mas é um encantamento 4 pra fazer. Splinter aí, Twin, sim. Splinter Twin, mancho, eu lembro de ter olhado logo que saiu, achei legal a carta e tudo. Era tipo 1,50, mano. O que acontece é que aquela bicha era tipo 1,50 e duas semanas depois eu fui olhar de novo. A bicha é 30 conto, né? O diabo é isso aqui, mano. É impressionante isso aí do Magic, mano. É, acharam um deck, mano, que fazia um combo com ela e que jogava T2 divinamente bem, mano. E aquela carta do Chuck Norris, tu acha que vale quanto? Tem preço não, aquela bicha. T2 ou T1, Chuck Norris não? Ninguém no recinto pode ganhar, né? Quando ele entra em jogo. É. Recinto. Chuck Norris criou o Magic, mano. O recinto é foda, viu? A primeira vez que eu vi o Magic foi o Neto e o Isaías jogando lá na casa dele. O Isaías. Eu acho que essa história foi contada mil vezes aqui na Asila Cash. Que a gente tá jogando lá na casa do Manel. E eu com o meu deck aqui, eu me cansei de jogar e fui guardar na mochila. Aí o Isaías. Ei, Chico, deixa eu ver tua pasta aí. Aí eu, beleza, peguei na minha mochila. Aí ele, tô doido de barriga, vamos embora. Aí beleza, saiu. Quando eu fui ver, não, vou jogar mais uma partidazinha e tal. Aí meu deck sumiu, e eu doido procurando. E todo mundo parou de jogar pra procurar meu deck. Eu quase chorando lá, cadê meu deck? Puta que pariu. Aí não, vamos ligar pro Isaías, não sei o quê. Aí o Isaías, não, tá comigo não. Aí eu, puta merda. Aí nisso eu procurando e tal, não achando. Passou 1, 2 dias, aí o Isaías. Não, mano, tá comigo, ó, achei aqui. Caiu no meu bolso sem querer. Aí eu, ei, vai deixar lá na casa do Manel, não sei o quê, já que tu vê mais voz dele do que a mim, né? Aí ele só inventando desculpa e eu ligando pra casa dele. Aí um dia eu liguei: ei, macho, cadê meu deck, mano? Tu não vai devolver, não? Macho, tu para de ligar aqui pra casa, mano. Minha mãe tá passando mal. Ela vai ter um ataque cardíaco, mano. Tá pensando que é, eu tô devendo, vou comprar alguém, mano. Não sei o quê. Eu oro, mas só tu devolver meu deck, macho. Lembra que eu disse que a gente tinha começado a jogar através de um cara, né? Que a gente conheceu no locador. É. A gente se juntou e fizemos tipo uma sociedade, né? Onde ele pegava as cartas, a gente ficava jogando em torneio e tal. Só que bem nos primórdios dessa sociedade, mano, a gente tava tipo ainda montando pastas, né? Beleza, a gente foi jogando e tal, né? Os decks já não eram mais os mesmos, né? Eu já jogava com deck de mago e o meu primo jogava com deck de Affinity, né? Aí a gente começou a jogar em torneio, ganhava um boosterzinho, ajeitava a pasta, a gente decidiu fazer um torneio, né? Aí o PC, mano, desde sempre foi viciado nesse negócio de dinossauro, né? Só lembrando que o PC fala dele mesmo na terceira pessoa. É, terceira pessoa, que nem o Silvio Santos. Que deu o Pelé, ele. Ele acha que é o Pelé. Que não é o Pelé, que é Edson Arantes do Nascimento. Aí era pra gente trazer um deck de besta que um cara lá tava disposto a passar esse deck. Por que que ele tava disposto a passar? Eu fui jogar um torneio com ele, aí ganhei o primeiro turno e fiquei frescando o segundo turno até acabar o tempo, mano. Ou melhor, a segunda partida, né? Até acabar o tempo, e aí eu ganhei, e aí ele ficou indignado com o deck e vendeu o deck. Só que aconteceu? Esse cara que era da nossa sociedade pegou o dinheiro do pau do PC, né? Aí a gente levou o deck pra ele, mas não era o deck completo, mano. Ninguém nem chegou a ver o deck, né? A gente só foi repassar o deck. E o deck tava faltando praticamente tudo, mano. Aí o PC pagou o valor do deck cheio, ficou com o deck, e tempos depois ficou dando de pouquinho em pouquinho pra pegar as cartas, que no caso o meu amigo lá da sociedade já tinha, mano. Ele pagou duas vezes pelo mesmo deck, mano. Entendeu? Pagou com juros, né, mano? Chapilantroso, viu, mano? Ele ficou com o deckzão mó pai e achando massa e tá, não, mas tá faltando isso aqui e tal. E o cara tinha as cartas do dia lá. Mas aí o outro cara também foi só pouca coisa burro, né? Porque o cara chegou com um deck aí, mano, até o baralho. O cara não confere nem nada, mano. Não, ele chegou a ver o baralho, mano, mas naquela época o PC tava começando a jogar, mano, também. Então, naquela época o pessoal não confiava, né, na palavra do PC. Ó, não, pera aí que a história ainda vai piorar. Oxe, tem mais, né? Música de denúncia aí. Aí, PC, fala agora com a voz do Marcelo Rezende aí pra dar um clima e tal. O PC foi, mano, e aí deixou o deck lá na casa do meu primo, mano. Porque o meu primo queria jogar com o deck, tá, não sei o quê. Passou uma semana, o PC foi lá de novo. E aí, o que aconteceu com o deck do cara? Corta pra 2. Corta pra 18, né? Quando ele chegou lá, não tinha mais o deck, mano. O cara da sociedade da gente tinha vendido o deck. E o meu primo, não sei o que foi que aconteceu, não. Venderam o deck. Aí vocês pegaram essa história e venderam e fizeram o filme Sociedade de Ladrões, foi? Os infiltrados. 13 homens e um segredo. Eu me lembro que eu achava invocado isso aí, porque o Match, por exemplo, eu acho que marcou um pouco. Ah, era essa dos transição. Não, porque, vamos dizer, a gente jogava Pokémon, e na minha mente, na época do Pokémon, era uma coisa tudo muito inocente, entendeu? Era tipo coisa de infância mesmo. E quando o pessoal foi pro Magic, já tinha essa parada de sociedade, que eu achava uma parada tão comercial, mas assim, os caras, não, vamos fazer uma sociedade, a gente junta as minhas cartas. É, o meu sonho era ser Dila e viver com isso. O maníaco do sobretudo. É, mas o maníaco do sobretudo ali disse que tira dois contos, mano, por mês. Isso aí é... Essa brincadeira aí. Dois contos hoje em dia dá pra viver, não. Mas o cara tira bem, né? Dois contos. Não, mas tira bem, mano. Só de Magic? É. Tá porra nenhuma. Ah, mas tu sabe por que eu não duvido disso, mano? Aí, mano? Porque hoje em dia tem uma coisa que facilita muito, que é a internet, mano. É. Aí Magic, como você consegue vender pra qualquer local do país, dentro do envelope, véio, qualquer, não existe quase... Você não paga quase nada de frete. Tem restrição aí, nenhuma, né, velho? Pois é, cara. Aí, sei lá, tu compra uma caixa de Buster por R$500. Aí tu, sei lá, cataloga lá as cartas. Claro que vai levar o tempo pra tu vender, mas com certeza, pelo menos, dobrar o dinheiro ali, o cara dobra. Inclusive, mas isso aí, mas até internacional, mano. Porque o Vitor aí tava nos Estados Unidos, mano. Aí os caras abriram a mala dele e... Ô, o cara pegou, bicho, tinha uma caixa cheia de cartas, ó. Aí disse que é isso aqui, que não tá passando no raio-x. Tô viciado, né? Tu disse, carteado e tal. Pois não, rapaz. Isso aqui. Aí o que é isso aqui? Eu disse, não, carta e tal, card game tal, de brinde, assim. Isso tem valor? Eu disse, rapaz, tem, pra mim tem, mas valor comercial não tem, não. Tu era pra ter comprado só um card lá do teu professor da universidade? Aí, se o cara abrisse, tu dizia, tu disse, não, mas tu quer na frente, sim. Pois é. Botar na frente. Ah, mas agora tu sabe o que é que eu acho foda, mas ali no Magic, eu comprei ali um booster de Pokémon já também. E é massa, mano. Eu acho massa aquele sentimento quando o cara abre o pacote, as cartas estão tudo novinha, tudo deslizando uma por cima da outra. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não sei se com vocês é assim, mas hoje em dia eu só compro Bush pelo saudosismo, de me lembrar do tempo que eu comprava e tal. Mas hoje em dia eu acho que vale mais a pena comprar carta avulsa, né? Não? É. Eu não compro Buster mais de jeito nenhum, só vem porcaria, mano. Muito difícil o cara tirar uma coisa é boa ali. Tá azalado, mano. No passado eu comprei um Buster só, que eu tava mas com é saudade tá, do mano. Jogo e ver um Planeswalker. Sabe que coisa curiosa, mano, desse negócio de Buster? Lá na Duna, vai lá, nem os caras têm um esquema lá de que não, todo mundo compra um Buster, uns 10 caras compram um Buster, aí vamos ver aqui quem foi que tirou a carta mais valiosa. Aí quem tirar a carta mais valiosa, fica com as cartas tudinho, cara. Isso é gatice, viu, mano? Eita, aí, porra. Cara, isso é bem ideia do cabecinha de bolo, mano. Cabeça de bolo isso, ali. Isso aí se chama gatice do dono da loja. Obrigar os caras a comprar uma porrada de busta. Não, mas essa sacada dele pilotagem. Aí, essa sacada dele aí, realmente é meio, né, é meio gaiado do dono, né? É meio gaiado porque, enfim, ele consegue secar uma de carta de deck de busta ali brincando, né? Aí até mas... era a gente que fazia um torneio ali, aí abria os busters, tirava as raras pra encher com outros, aí selava o buster por baixo. Quando o cara ganhava o torneio, é, tá aqui seus busters. Isso aí é pilantragem. Pilantragem é baixa. De outra expansão, né? De outra expansão, a rara, né? Não, a rara era da mesma expansão, mano, porque a gente comprava carta. O Vitor tinha umas duas cartas raras, mas que não valiam um bumbum, mas se o cara tiver ruim, que são uma porra. Aí toda vida que a gente joga algum campeonato lá no Manel, ele, ei, mano, quem ganhar, vamos apostar umas raras, né, aqui. Já Vizerdrix ali, não, o Vizerdrix era teu, mas a rara que eu tinha que não valia nada era uma era serpente tipo um marinha. Pássaro, né, não? Era uma serpente marinha, 6/6, um negócio, sei lá, era horrível, macho. Era ruim mesmo, viu, mano? Mas não era ideia minha, não, macho. A gente, não, vamos apostando no carta aqui. Aí era algumas comuns, algumas incomuns e uma rara. Pra montar um booster, eu lembro que era. Agora jogar de apostar carta, eu não me lembro, não, de ter jogado. Eu me lembro que a gente não, jogava muito assim jogou, de putaria e tal. Agora, se dissesse assim pra ti, ei, vamos jogar aqui apostado aqui, carta rara. Qual era a carta que tu ia dar? Era a tua melhor rara. Depende do que o pessoal botar na mesa, velho. Porque não é de bom gosto, os caras botam tudo carta rara foda. É porque você... aí vem um jeito com o lixão dele lá e tal. É um jogo de cavalheiros, né? O cara bota as cartas. É porque o cara não casava no chão na época. Mas a gente é jogava apostado e a gente apostava outra coisa. Vixe, já beijou. Comprometedor isso aí. Essa brincadeira do PC aí, eu não... É, PC, mas como tudo é que tá você ia recrutar a gente pra essa tua sociedade aí, mano? Até agora eu não vi um benefício, mano, essa porra. Tipo, sociedade não tinha nenhum lucro, vamos dizer assim, não. Na verdade, os lucros eram os decks, mano. E a gente montou os decks pra nada. Tinha uns lucros sim aí, mano. Que só tu aí. Só pela metade da história que tu contou, mano. Tu embolsou uns 3 decks e comeu não sei quem aí. Watch them all fall down on their way. Talking or dancing on their way. Watch them all fall down on their way. Talking or dancing. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Hasta la vista, baby.